sua oração ao Senhor. É isso que eu quero convidar você para essa noite. Você que está aí chorando, angustiado, você que está aí desenganado. Olha, às 7 da noite nós vamos estar ali na Igreja da Graça, na rua Doutor Loreto. Eu não vou prometer para você nada. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você crer na palavra de Deus, tua vida muda. Você está entendendo? Jesus foi bem claro, disse, se você puder crer, tudo é possível ao que crer. Vamos deixar esse evangelho fantasioso de lado? Tem muita fantasia sendo pregado hoje. Tem muita fantasia sendo apresentado hoje. O evangelho não é fantasia, ele é verdade. Ou a gente abre o coração para crer, ou então esquece. Está entendendo? Aí você vai procurar outra coisa, né? Promessa é o que não falta. Guru é o que não falta. Os 4 cantos aí você vai encontrar guru para tudo. Tá certo? Mas aqui não, aqui é a palavra de Deus. Eu convido você para hoje, para você começar uma vida nova na palavra de Deus e você ver que terá resultado pela palavra. Não é mágica, tá entendendo? É resultado segundo a palavra. A Ana encontrou o resultado. Ela encontrou, ela fez essa oração, ela clamou a Deus. O texto é grande, o nosso tempo é curto aqui, eu não vou ler todo o texto. Mas eu quero mostrar essa parte, que ela decidiu. Mesmo o coração amargurado, mesmo profundamente angustiada, está aí. Você tem a Bíblia Sagrada, está aí. A Bíblia em papel, eletrônica, aí no seu celular. Abre o seu celular. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela estava se sentindo profundamente angustiada. Eu estou lendo aqui na Bíblia, a Nova Bíblia Viva, uma linguagem mais, né, traz um entendimento melhor. Talvez a sua seja Almeida, mas você vai ver aí, o resultado é o mesmo. Essa Bíblia só tem uma linguagem mais fácil, né, traz uma explicação, torna mais explicada a mensagem. E com isso você entende melhor. Então, ela estava sentindo-se profundamente angustiada, chorava amargamente, mas ela fazia a sua oração ao Senhor. O versículo 11 diz que Ana fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho, então dedicarei este filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Era o voto do Nazireu, né? Era quando alguém era dedicado a Deus ali, como Sansão, por exemplo. Então, na época passada, então, tinha esse costume, os profetas mesmo, né? E ela consagrou. É importante você consagrar sua vida a Deus, é importante você consagrar, né, a sua vitória ao Senhor. Você que precisa de uma bênção, meu amigo, minha amiga, olha, a palavra de Deus é clara. É hora de você buscar, é hora de você crer. Já já nós vamos estar orando, vamos estar fazendo oração da fé. E eu convoco você, né, para já ir preparando aí o seu copo com água, a sua peça de roupa. Está entendendo? Vai preparando aí, porque nós vamos orar. E a palavra de Deus garante que tudo que nós abençoarmos em nome do Senhor Jesus, o que acontece? Ele vai abençoar. Ele vai transformar aí essa bênção. Então você que está ligado aí agora, prepara um copo com água, prepara uma peça de roupa, dá tempo. Agora ainda são 2h23, nós ainda temos aí 7 minutos aí, né, para finalizar o programa. E relembrando, às 7 da noite de hoje, grande intercessão. Leve a peça de roupa, né, daquela pessoa que está doente, a fotografia, algo que você quer consagrar. Nós vamos colocar na mesa lá de oração e vamos consagrar. E Deus vai abençoar, porque a Bíblia fala isso. A palavra de Deus garante isso. Tá certo? E amanhã, quarta-feira, se prepara. Vai ser o grande dia da família, 7h30 da manhã e 7 da noite, com a bênção aí para a sua vida. Nós estamos preparando uma água especial para que toda amargura seja arrancada da sua vida em nome do Senhor Jesus e da sua família. Amanhã, quarta-feira, dia especial da família. Nós vamos começar esse propósito abençoado para abençoar a tua casa, a tua família. E você é o instrumento que Deus vai usar. Então eu vou entregar para você lá um cálice, você vai beber dessa água, nós vamos beber juntos, vamos orar. E assim como foi nos dias de Moisés, quando Deus deu a direção e tirou todo o amargo que tinha na água, que o povo não podia beber, quase 3 milhões de pessoas ali com sede, animais, acharam a água, mas a água era amarga. Mas Moisés clamou a Deus, Deus deu uma direção, da mesma forma nós vamos fazer. A água está sendo consagrada, está sendo apresentada, e amanhã, quarta-feira, você vai receber um cálice dessa água. E se você quer consagrar para você também, leve aí uma garrafinha com água, tá certo? Lá nós vamos colocar um pouco dessa água do propósito e você vai levar e pode ter certeza. Dê ao doente, ao desenganado, à pessoa que está paralisada na cama, o desempregado, o viciado. Deus vai fazer maravilhas. Igreja da Graça aí no João 23, Rua Doutor Loreto. Espero você amanhã, quarta-feira. Mas agora nós vamos orar. Prepare aí, né? Esse é um momento agora de invocar o poder de Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Um momento de fé, quebrando todo o mal, miséria, inveja, macumba e feitiçaria. Feche os olhos e receba a poderosa oração do homem de Deus. Senhor nosso Deus e Todo-Poderoso Pai, eu dei a Tua palavra, e é a Tua palavra que garante a nossa vitória. Eu quero Te apresentar aqui, meu Pai, todos os ouvintes, em especial aqui a ouvinte, a irmã Luzia, que ligou no início, pedindo oração, e a oração vai para ela, para toda a família, e por cada área da vida dela que precisa da Tua bênção. Assim como também a irmã Aparecida de Jesus, eu coloco aqui a nossa irmã, toda a casa dela, família e familiares, amigos, e cada área da vida dela que precisa, Pai, de um milagre, de uma resposta. Como também a vida de todos os ouvintes, a vida de cada pessoa, Pai, de todos nós, pois precisamos da Tua bênção. A Tua palavra diz que se as Tuas palavras estiverem em nós e nós estivermos na Tua palavra, pediremos o que quisermos e pela fé, meu Pai, será feito. E eu apresento essa multidão que está ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua bênção, Pai, esteja se manifestando agora, na casa desse homem, dessa mulher, desse rapaz, dessa moça, sobre toda essa família que está ouvindo agora, aqui na cidade, no campo, no interior, nas cidades circunvizinhas, em outras cidades, pessoas que estão acompanhando pela internet, em casa, no trabalho, não importa. O Teu poder, meu Pai, chega nos quatro cantos. Não há barreiras para o Teu poder. E em nome de Jesus eu declaro a Tua bênção sobre todas as pessoas. Na autoridade do nome de Jesus eu repreendo toda força contrária, toda obra maligna, todo mal, todo trabalho feito, toda coisa mandada para roubar, matar e destruir, separar o casal, destruir a família, destruir o comércio, a empresa. Eu declaro desfeito todo mal em nome do Senhor Jesus. Que a Tua bênção, Pai, a bênção que enriquece, que não acrescenta dores, chegue na casa dessa pessoa, na vida dela, na alma dela, no coração, em cada setor da vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Abençoe o copo com água, abençoe a pessoa representada pela fotografia. Oh, meu Deus, consagra essa peça de roupa

fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Abrangente pra nossa gente, pro nosso chão. Rádio Forte Comunicativo, com mais alegria pra você. Não esqueça, CYH 459, Rádio Juazeiro AM Mistério, primeira do interior do Brasil. Em 5 segundos, mais um programa desenvolvido pela direção de programação da Rádio Juazeiro AM. 1, 2, 3, 4, 5. Rádio Juazeiro. Aqui tem credibilidade. O tempo não para, o mundo acontece, a vida respira, o coração dispara, dispara. Onde tudo é guerra, amor e paz, antes a tarde do que cedo demais. A verdade como ela é, programa geral, programa geral. Programa geral do José. Programa geral do José. Programa geral. Programa geral do José. Programa geral do José. Programa geral. Programa geral do José. No ar. Programa Geraldo José, aqui na Rádio Juazeiro 1190. Genial celebrar a vitória. Contudo, é mais significativo aprender com as lições da derrota. A frase do dia é de autoria desconhecida. Programa Geraldo José, a informação na medida certa. Geraldo José. Estamos aqui, mais da metade do mês de maio, né, velho? Como tá passando rápido. Boa tarde, Juazeiro. Juazeiro. Boa tarde, Petrolina. Petrolina. Boa tarde, Petrolina. Joyce Ferreira. Joyce Ferreira. Boa tarde, Bahia. Bahia, Bahia, Bahia. Boa tarde, Pernambuco. Boa tarde, Nordeste. Boa tarde, Brasil. Brasil! Terça-feira, 16 de maio de 2023. Hoje é dia do gari, dia do agente de limpeza. É também dia internacional da luz, dia internacional da convivência em paz, dia do médico geriatra, dia mundial de conscientização sobre a doença celíaca. Você está na melhor. Rádio Juazeiro. Juazeiro. AM Estéreo. Momento Curiosidade. Dicas e informações sobre fatos inusitados. Ah, nossa amiga Joyce me perguntou aqui, eu vou colocar como também nas informações das curiosidades, né? O que é doença celíaca? A doença celíaca é uma doença autoimune, crônica, caracterizada pela intolerância permanente ao glúten, que é a proteína presente no centeio, trigo, malte e cevada. Né? Quem tem problema com glúten, inclusive, tem que buscar cerveja que não tem glúten. Terrível, né? Eu, graças a Deus, não tenho problema com glúten, não. Meu problema é a intolerância mesmo à lactose, né? Nada proveniente do leite. Aí, eu tenho que, todas as vezes que vou consumir o leite, tenho que tomar um comprimidozinho 15, 20 minutos antes. É terrível. Se não, é ingerir e ficar querendo retornar tudo, né? Na base do refluxo. Pois bem, hoje, dia 16 de maio de 2023, mas no dia 16 de maio de 1532, o conquistador espanhol Francisco Pizarro desembarcou com uma pequena tropa de soldados na costa norte do Peru. No dia 16 de maio de 1770, Maria Antonieta, de 14 anos, casa-se com o futuro rei da França, Luís XVI, de apenas 15 anos. No dia 16 de maio de 1920, Joana d'Arc é canonizada em Roma. Dia 16 de maio de 1929, é realizada a primeira cerimônia de entrega dos prêmios Oscar e Wings e eleito o melhor filme. No dia 16 de maio de 1932, o primeiro-ministro japonês Tsuyoshi Inukai é assassinado em Tóquio. Dia 16 de maio de 1941, o parlamento da Islândia proclama sua independência da Dinamarca. Dia 16 de maio de 1943, na Polônia, o levante do gueto de Varsóvia chega ao fim quando os soldados nazistas tomam o controle do gueto judeu, acabando com as últimas sinagogas remanescentes e iniciando a deportação em massa dos últimos habitantes para o campo de extermínio Treblinka. No dia 16 de maio de 1960, um estudo registra que os comerciais de TV a cores são 3 vezes mais eficazes que os comerciais em preto e branco. No dia 16 de maio de 1976, a guerra civil no Líbano atinge seu auge de violência. Dia 16 de maio de 1978, Euler Bentz, general, é lançado candidato à presidência por políticos e militares para enfrentar Figueiredo no colégio eleitoral. Agora você confere os destaques do programa nesta terça-feira. Em todo lugar. Rádio Juazeiro. Rádio Juazeiro. No coração do ouvinte. Programa Geraldo José e as notícias de hoje. Geraldo José. Música. Rosane Berti Palha, psicóloga do CREAS, e Fernando Costa, secretário de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade, participam do programa e falam sobre a campanha Faça Bonito, em alusão ao 18 de maio, dia de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Líder do governo na Câmara, vereador Aníbal Araújo, reclama da gestão municipal e da sujeira no Alto do Cruzeiro. Após aprovação de fundo, STF libera pagamento do piso salarial da enfermagem. Vereador governista Dionísio Gomes denuncia que o Disque Luz está a serviço pessoal do secretário Charles Leal. Rapaz, quando esse negócio começa assim dentro do próprio governo, é líder falando do governo, governista falando de secretário, alguma coisa não vai bem nesse mundo, não é? Tudo isso e muito mais em instantes, aqui pela Rádio Azeiro AM Mistério. Programa Geraldo José e o Editorial. Intolerância religiosa. A intolerância religiosa manifesta um dos mais violentos atentados contra a vida. Uma vez praticada, afeta corpo e alma das pessoas e de todas as formas expandidas do sagrado que celebram a fé. Nas religiões de matizes indígenas e afro-brasileiras, as matas, com toda a sua biodiversidade, constituem os territórios dos sagrados. Nas tradições cristãs, atos e palavras, assim como os templos que reúnem fiéis, são transpassados pela presença do divino. Quando a intolerância religiosa ofende ou ataca corpos e templos de celebração da fé, opera violações em escala imensurável. No dia 10 de maio passado, o Centro Espírita União, Amor e Caridade, localizado no município de Juazeiro, foi violentamente atacado. Fundado no ano de 1947, a casa religiosa reúne uma das mais antigas e respeitadas comunidades umbandista juazeirense. Durante o ritual sagrado das quartas-feiras, a porta principal do centro foi arrombada a socos, pontapés e pedradas. Entre o susto com a violência praticada e a partilha da fé com as ancestralidades daquela morada, as pessoas presentes preservaram a intimidade com o sagrado. As portas foram fechadas pacificamente e preces foram recitadas para abrandar os corações em fúria que atacaram as vidas que habitam aquela casa. O episódio de ataque se repetiu no dia 11 de maio. Dessa vez não havia movimentação humana dentro da casa. O local permanecia habitado pelas formas e forças ancestrais que guardam o axé do união, amor e caridade. Eram aproximadamente 20 adolescentes, todos do sexo masculino e moradores do bairro vizinho. Foram flagrados por câmeras de circuito de vídeo instaladas nas casas da vizinhança e por membros do Centro Espírita que estavam à espreita, receosos de novos ataques. Apesar do breve intervalo de tempo entre uma ação e outra, os rastros de violência deixam evidências gritantes dos cálculos de suas operações. O grupo intolerante possui marcas fortes de identificação. Estavam em bando, eram adolescentes e moradores de uma comunidade próxima. O alvo do ódio foi escolhido metodicamente. houve repetição dos ataques. As práticas de violação reproduziram os modos de fazer do dia anterior. Pedras, socos e pontapés na porta de entrada do centro umbandista. A manifestação perversa da intolerância foi organizada. Segundo a comunidade do Centro Espírita União, Amor e Caridade, aquela era a primeira vez que a casa sofria um ataque de tal monta. Colocando a ocorrência em perspectiva histórica, essa não é a primeira e nem será a última vez que uma comunidade religiosa divergente do cristianismo é alvo da intolerância religiosa. Não faz muito tempo que cristãos e cristãs ensandecidos e ensandecidas bradavam pela retirada da imagem da sereia e do nego d'água, símbolos das forças das águas, homenageados sob a forma de esculturas nos trechos do Rio São Francisco que separam o Juazeiro de Petrolina. O ódio que pulsa no coração dos jovens que atacaram o centro é velho, ardiloso e atravessa fronteiras históricas invisíveis. A comunidade umbandista local tem tomado as providências cabíveis quanto aos ataques iniciados no dia 10 de maio e está ciente de que novos episódios podem ocorrer. As provas foram reunidas, os prejuízos estão sendo inventariados, as autoridades policiais foram notificadas. As famílias dos adolescentes estão sendo identificadas e chamadas à responsabilidade. A comunidade local está sendo amplamente informada dos acontecimentos. Ainda há muito o que fazer. A intolerância organizada que violou as portas do Centro Espírita União, Amor e Caridade está em plena expansão no Brasil. É também a violência contra as escolas, contra as pessoas negras, contra a comunidade LGBTQIA+, contra os povos indígenas e quilombolas, contra a natureza, contra a ciência. É a violência do etarismo, do racismo, do machismo, do escravagismo contemporâneo, do negacionismo, da xenofobia e do capacitismo. A intolerância organizada que temos em vista agrega à violência duas qualidades: juventude e cálculo. O texto transformado no editorial é de autoria de Álamo Pimentel, jornalista, professor universitário, trabalhou inclusive aqui na Rádio Azeiro durante muito tempo. E tem muita razão de ser essa cobrança de responsabilidade, porque não é o primeiro, e como diz muito bem o Álamo no texto, não será o último. Porque com os meus botões, eu imaginei, cheguei a imaginar que, em razão da pandemia, em razão da humanidade vivenciar um período pandêmico, né, as pessoas aproveitariam para raciocinar melhor, para refletir e melhorar. Mas parece-me que a humanidade piorou ainda mais. Porque esses fatos, Eu estou em Juazeiro há 58 anos. Eu cheguei exatamente aqui com 4 anos de idade. E já presenciei, vivenciei alguns momentos dessa intolerância quando ainda nem trabalhava na comunicação. Quantos e quantos centros de Umbanda não foram atacados lá no bairro do Quidé, o Pai Rico, e muitos outros, né? E há bem pouco tempo, eu estou falando isso da minha infância. Na minha infância, na década de 70, né? Mas há pouco tempo, novos centros de Umbanda foram atacados. Agora, esse registro em Ipiranga de um centro que existe desde 1947. Nem imaginava de existir nesse período. Não é? e jovens, talvez a grande maioria, o que me deixa ainda mais surpreso, que é desenvolvido por jovens, grande parte levado, inclusive, pela raiva, pela fúria de outros, né? Mas desses 20 jovens, a grande maioria sequer sabe por que está atacando. Eu acho que as pessoas, inclusive, para ter algum ato de intolerância, deveriam, no mínimo, pesquisar um pouquinho, né, sobre a outra religião, sobre a fundação, o tempo de existência do centro. Mas apenas pelo fato de chegar e agredir, né, destruir, pura ignorância. Pura ignorância, registrando exatamente a barbárie do que grande parte dos seres humanos ainda, lamentavelmente, prevalece. Parece coisa do tempo medieval, onde tudo era decidido, né, com armas, com desafios. As pessoas deveriam, no mínimo, pesquisar um pouquinho a respeito para ter uma ideia do porquê estão sendo intolerantes. Porque a gente sabe que a intolerância, ela sempre vai existir. Mas as pessoas deveriam estudar um pouquinho, aprender um pouquinho, para depois saber pelo menos o que está, por que é que está sendo intolerante. Porque se perguntar para um jovem desse, por que é que você está agindo assim? Ele não vai nem saber explicar por que é que está sendo assim. Está agindo dessa forma. E como disse o Álamo, cada vez mais presente na sociedade esse tipo de atitude contra as escolas, contra as pessoas negras, contra a comunidade LGBTQI+, contra os povos indígenas, contra os quilombolas, contra a natureza e contra a ciência. Triste, lamentável. Programa Geraldo José, a informação na medida certa. A nossa programação vai direto ao seu coração. Rádio Juazeiro, muito mais amor e alegria para você. Estou colocando aqui no programa, né, do quanto a gratidão é benéfica, né, para a pessoa que de repente recebe a graça, né, e também por quem a pratica, e do quanto é nociva a ingratidão. Primeiro, para quem recebe a ingratidão, porque quem é ingrato sequer, né, tem essa... Aliás, algumas até têm, fazem de propósito, né? Mas outras se acham tão no direito de receber tudo que serão ingratas pro resto da vida, né? Prestem bem atenção na mensagem de hoje. A garota cega. Havia uma garota cega que se odiava pelo fato de ser cega. Ela também odiava a todos, exceto seu namorado. Um dia ela disse que se pudesse ver o mundo, ela se casaria com o seu namorado. Em um dia de sorte, alguém doou um par de olhos a ela. Então, o seu namorado perguntou à jovem: agora que você pode ver, você se casaria comigo? A garota estava chocada quando ela viu que o seu namorado era cego. Ela disse: eu sinto muito, mas não posso me casar com você porque você é cego. O namorado, afastando-se dela em lágrimas, disse: por favor, cuide bem dos meus olhos. Eles eram muito importantes para mim. Moral da história: Nunca despreze quem ama. Às vezes as pessoas fazem certos sacrifícios e a gente nem liga. Nós nem ligamos, não é? Essa é a moral da história. A ingratidão, terrível. A canção que abre o programa hoje é uma composição do Marcos Viana, que ele interpreta Miragem. Boa tarde.